Olá, minha gente, então, muito bom dia. Ora, são 9 horas e 9 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, João Leão. Ora, hoje somos o 7 de julho de 2020 e espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, pois eu estou cá, é uma surpresa. Ora, vocês estão na presença de Lourenço, porque estou a remplaçar o Sr. Lionel, porque ele foi gozar umas férias e então ele deu para ver se ele podia fazer duas emissões. E a mim não me custa nada e é um grande prazer em estar aqui com vocês até ao meio-dia com muita, muita música. E então eu anuncio já que esta emissão não há discos pedidos. Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Do Algarve ou do Minho, seja no lugar que for, todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Dos Açores ou da Madeira, a bairro largo tendo o pé, todos da mesma maneira amam Portugal com fé.

obrigado, gente. Tenho aldeias muito simples, lindas são tuas cidades, e nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava de ouvir, pode ser vencido. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Orgulho é indecente. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho é indecente. Pode ser bem acima assim. Eu nasci aqui. Chegando, e a igreja já está se preparando, porque sabe que Jesus já vai voltar. E se completa a alegria dos cristãos, mas os ímpios certamente sofrerão quando Cristo a sua igreja arrebatar. Thank you.

perigo. Então venha pra Jesus, Ele muda sua vida. Chega de sofrer no mundo, sem amor e sem carinho. Simbora! Cepedinha Produções, com as melhores versões gospel do Brasil. Simbora! Hoje aqui na minha casa, Jesus reina, o meu irmão. Vida era bagunçada, vivia nesse mundão. Um dia me converti, Jesus Cristo perdoou. Tenho a felicidade que veio do Salvador. Jesus Cristo te perdoa, coloca no bom caminho. Sua vida é valiosa, no mundo corre perigo. Então venha pra Jesus, Ele muda sua vida. Chega de sofrer no mundo, sem amor e sem carinho. Chega de sofrer no mundo, sem amor e sem carinho. Oh, Jesus. Tempestade vai passar. 9 horas e 45 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Hoje estamos, vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Sabem bem que esta emissão é do seu Lionel e eu estou aqui para o remplaçar, como vocês me ouvem. Então, espero que vocês estejam bem. Quem trabalha, muita coragem. Quem está de férias, que gozem bem, que é o que é o melhor a gente a fazer. Ora então, vamos ficar com a música até ao meio-dia. Para garantir ao filho seu uma vitória. Essa tempestade vai passar. Deus é quem faz ela acalmar. Todos vão ver Deus te intervir para exaltar você. No meio da luta é que Ele vem e mostra que o controle de tudo Ele tem. A autoridade está em suas mãos e Ele sai vencendo em qualquer situação. Essa tempestade vai passar. Deus é quem faz ela acalmar. Todos vão ver Deus te intervir para exaltar você. Ora, pois estamos a ouvir a Tângela Vieira, A Tempestade Vai Passar. Pois espero que passe e quanto mais rápido possível esta tempestade, que está-nos a proibir, a bem dizer, quase de tudo.

esquecida. Dizem quem não consigo nem falar e não quero acreditar. Ninguém se lembra quem sou e quem é ela. Voltei de novo, o tempo e os anos me envelheceram. Sou mesmo. Ora, 10 horas e 4 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Então já passou-nos a nossa primeira hora com muita, muita bela música. Então a seguir, normalmente não faço dedicatórias, mas é esta pessoa que eu vou falar. Ela pediu-me na sexta-feira, como hoje fazia anos, e como não havia discos pedidos, ela então pediu-me para passar na sexta. Mas como não passei na sexta-feira, eu vou dedicar hoje então os parabéns, a música dos parabéns, que é para Maria do Céu, e não esquecendo o Sr. Pinheiro, que é o seu aniversário hoje também. Eu desejo muitas, muitas felicidades aos dois, muitos anos de vida. Então vamos ficar a seguir depois com a música dos parabéns, e é para estas duas pessoas. E quem é ela? Vou encontrar alguém que me vai dizer onde vive essa mulher. Quando pergunto por ela, dizem quem era a mulher mais bela. Dizem quem não consigo entender o que me querem dizer. Onde está agora essa mulher? Minha vida, dizem quem não pode ser esquecida. Dizem quem não consigo nem falar e não quero acreditar. Ninguém se lembra quem sou e quem é ela. Ora então, muito bom aniversário a esta senhora Maria do Céu e ao Sr. Pinheiro, que eu mando um bom aniversário daqui e que tenha muita felicidade na vida. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude.

tarde demais. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanie et sur radio-arc-en-ciel.fr. Problemas têm surgido em tua vida pra te destruir. Hoje você foi um bem-aventurado, Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, não, não chores, contigo eu estou. Eu te ajudo, te esforço, te tomo pelas mãos, sou teu Senhor. Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não cairão no chão. Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração. Pranto, agora vai cessar. Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar. Teus 10 horas e 30 minutos estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas. Ora, hoje são 7 de junho e então você de 2020. Espero estar a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Hoje eu quero te falar de esperança. Deus contigo está. Pois é, há um bocadinho de música romântica, há um bocadinho de tudo, né? Espero que vocês estejam contentes com a emissão. Então, e continuamos com muita, muita música até ao meio-dia. As lágrimas não cairão no chão. Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração. Não temas, filho meu, todo este pranto agora vai cessar. Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar. Te dar, porque conheço bem o seu coração. Não temas, filho meu, todo esse pranto agora vai cessar. Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar. hoje fiel eu sou. Ouvi o teu clamor, vou te abençoar. Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar. Perguntei a uma velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha respondeu: amei como uma rainha e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Amei como uma rainha e sofri como pecado, ou talvez a redenção. Se amares alguém, tem cuidado, que amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. Pastor, ou ser Deus Nosso Senhor que morreu por tu. Yeah.

diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Deixa-me falar com o meu avôzinho. Alô, avôzinho adorado, quem fala é tua querida Natinha. Quero saber qual é o mal que te faz tanto minha querida netinha. Eu sofro dos anos que já passaram. Todos temos a hora que é marcada por Deus. É o destino que o Senhor nos deu. Netinha, não sei dizer, a vida é assim, tudo começa, tudo tem fim. Querida netinha, a vida é feita mesmo assim. Não sabemos quando acaba, nem aonde nos conduz. Só quem sabe é o Senhor Jesus. Netinha, não sei dizer, a vida é assim, tudo começa, tudo tem fim. Sei dizer, a vida é assim, tudo começa, tudo tem fim. Lá, lá, lá.

só tem tristeza ao meu redor. Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. A história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor. De madrugada não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra luz, eu sou mais um homem de lua. Estou morrendo, a culpa é sua. Do sucre, do miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Somente eu quis te querer. É, meu grande bem, só você não entendeu. De tanto te amar, te precisar, esqueci até quem sou eu. Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem me ligou. É, meu grande bem, só você não me entendeu. De tanto te amar, te precisar, esqueci até quem sou eu. Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou. Quando a alma adoece, o coração esquece. Ora, 11 horas e 33 minutos. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Ora, então eu vou passar aqui uma musicazinha que tem por título Imigrante e é para todos.

suavemente como uma oração que um anjo azul entre bruma e véu veio abrir pra nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. Ora, muito bem, são 11 horas e 58 minutos e assim vou chegar ao fim desta emissão e então encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então até lá, vocês portem-se bem, façam muito cuidado e desejo-vos um ótimo dia e boa continuação para todos, muita saúde, é o que eu desejo a todo mundo. Ora, então daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional e até ter sexta-feira, se Deus quiser, e bom apetite a toda a gente. Para Coimbra, 30 para as Penhas Douradas, 24 para Viana do Castelo e Aveiro, 23 graus de máximo hoje para o Porto. Antena 1.